Paz do Senhor. Você daria 10 mil dólares para uma criança de 12 anos? Não. Você daria um carro zero quilômetro para um menino de 12 anos? Também não. Você compraria uma casa enorme, grande, bonita, nova e daria para um menino de 13 anos? Também não. O que eu quero dizer é que você tem coisas boas para dar. Talvez aquelas pessoas sejam boas, mas elas não estão maduras ainda para receber. Você iria perder tudo aquilo que você ia dar. E eles, não sabendo administrar, também não conheceriam o valor daquilo. Também eu quero que você se lembre de todas as promessas de Deus na tua vida que ainda não se cumpriram. Será que Deus dá alguma coisa para alguém que não está preparado para receber? Não está maduro o suficiente para honrar, valorizar e administrar aquilo que vai receber de Deus? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.